celular. Depois falou que tá solteira pra me provocar. Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim? Não vai ser fácil de você me esquecer assim. Vai dar em nada, taparam só por perder a furada. Vai, vai, porque quer. Bota de amor, não é. Bota de carinho, não é. Vai, vai, porque quer. Falta de amor, não é. Falta de carinho, não é. Cê vai voltar, eu boto fé. Alô, alô, alô, alô. Baixou o Tinder no meu celular. Depois falou que tá solteira pra me provocar. Do que adianta se tu gosta mesmo é de mim? Não vai ser fácil de você me esquecer assim. Vai dar em nada, tapar o sol por perder a furada. Vai, vai, porque falta de amor não é. De carinho não é. Vai, vai, porque quer. Falta de amor não é. Falta de carinho não é. Vai, vai, porque quer. Falta de amor não é. Falta de carinho não é. Ô, minha lagoa! André Cedrinhos, um tal de... Lombardeira, produção!